E eu pensava, como essa mulher pode fazer isso? E eu comecei a contar o número de caixões que ela enterrou. E eu comecei a ouvir as histórias de fome que ela passou. Todo casulo provoca em nós uma transformação radical e definitiva para a vida ou para a morte. Dentro do casulo acontece uma metamorfose, você já sabe bem disso. E lá dentro, quando a lagarta está no casulo, bem enroladinha, ela fica do tamanho que ela é, exatamente menorzinha que o casulo, e começa um processo de desintegrar a lagarta. O crisol, aquele mesmo crisol que trata a prata, é que derrete a lagarta. Crise, crisol. Ela está dentro do casulo, ela começa a se derreter. Ai, que dor! Aquela pele toda sai de fora dela. E dentro dela tudo começa a se misturar para fazer as cores das asas que vão nascer depois. Ela está no meio daquela luta, no meio daquela dor, no meio daquele exílio. Ah, queridos, quantas de nós hoje estamos vivendo uma dor que parece que vai nos destruir, uma situação que parece que vai nos matar? Preste atenção, o casulo só vai durar enquanto você for menor do que ele. Continue sendo menor, vai continuar aí dentro. Ah, ai, ai. Ai, tadinho de mim. Ai, menor, menor, menor. Mas tem uma hora que a tinta começa a misturar. Tem uma hora que a asa começa a crescer. Tem uma hora que não dá mais para ficar dentro do casulo, senão você vai explodir. É quando você tem alguma coisa boa para mostrar. Enquanto a lagarta não vira borboleta lá dentro, não tem o que mostrar. Se você abrir o casulo antes do tempo, você vai ver um monte de meleca lá dentro. Coisa feia, estranha e sem forma. Mas se a lagarta começa a sair sozinha de dentro do casulo, você também não pode ajudar. Não vá cortar o casulo. Se você cortar o casulo, você vai ter uma lagarta estranha com meia asa que não voa e não sai do lugar. Mas ela começa a forçar. Força suas asas hoje. Começa a forçar para fora. Porque a sua musculatura vai começar a ser trabalhada. E aí você começa a ficar com o corpo durinho, malhadinho. E aí quando começar a arrebentar o casulo, você começa a ter o que? Força nas asas. E sai, e sai, e arrebenta, e arrebenta. Quando sair, ninguém te ensina a voar. Você já nasceu sabendo. Ninguém precisa te levantar e... Já nasceu sabendo. A nossa vida é um eterno renascer e renascer e renascer e renascer. Os casulos são como úteros espirituais. Nós vamos parar dentro desses úteros de novo. E útero é lugar de crise. Útero é lugar de ser moldado. Ah, querido, nesse tempo, nessa estação da sua vida, Deus vai te fazer renascer com uma nova visão. Deus vai te fazer sair do casulo com uma nova cor. Deus vai te fazer entender a dor do outro que ainda está no casulo. Você vai compreender o tempo e o modo, porque Deus te deu visão tridimensional. Você é profeta. Eu estava dentro do Museu do Holocausto com um guia messiânico e com uma amiga judia que não voltava a Israel há 25 anos e era a grande expectativa da vida dela. E eu observava um, observava o outro, observava um, observava o outro. E em cada lugar, queridos, que eles iam passando e contando a história do povo judeu, nós íamos chorando e assistindo tudo aquilo em alguns lugares. E em dado momento, um dos nossos guias parou em cima de vidro, um display, ao contrário, o chão era todo de vidro, e ali no chão tinham vários sapatos reais de pessoas que foram martirizadas, e ele colocou e disse, vamos subir aqui nesse lugar e coloque o seu pé em cima de um desses sapatos, para que você entenda que um desses sapatos podia ser seu. Aquilo é um momento de muita dor, de muita intercessão. E naquele momento ele disse, eu preciso perdoar o país tal. E ele começou a contar a história do que aconteceu, tanto a ser perdoado, tanto a ser curado. Pessoas que dizem nunca, jamais vamos perdoar isso. Realmente eu compreendo o que passaram e a nossa dor é muito igual. Nós temos essa empatia, nós temos essa reflexão, essa, eu diria, irmandade emocional eterna com o que eles passaram. Ou com o que nós passamos, né? A ligação é muito próxima. Mas... Em dado momento ele começou a chorar e liberar e perdoar. Quando eu saí do museu, existe um outro lugar que é o museu de memória às crianças que foram mortas no Holocausto. E eu não queria que essa minha amiga passasse por esse lugar, porque ela perdeu uma criança há 3 anos, uma criança de 1 ano, quase 1 ano. Eu falei para ela, tem certeza que você vai entrar aí? Fica aqui comigo. Ela disse, eu já entrei, já fui, já voltei, você ainda não passou. Eu disse, como pode? E ela disse, sim, eu fui lá. E quando nós chegamos no final dessa caminhada, nesses dois museus, eu fui lá fora e disse para ela, e aí? Ela começou a chorar e disse, e aí estamos aqui hoje. Por causa de toda essa história de dor. Olha para mim. Você está aqui hoje, apesar de toda a história de dor da sua família e da sua vida. Existe um propósito eterno em você estar aqui hoje. Independente da sua etnia, independente de que país você veio, independente se você é judeu, se é árabe, se é... não importa. A tua história tem que valer a pena a partir de agora. Isso tudo que você passou tem que valer a pena nessa geração. As dificuldades, os casulos, os exílios, as violências. Ei, você é muito maior do que esse casulo que você está preso. Você é muito maior do que esse lugar que te colocaram. O lugar do riacho é o lugar da revelação. Diga comigo, o lugar do riacho é o lugar da revelação. Senta perto da palavra que o milagre vai acontecer. Senta perto da palavra que o céu vai se abrir. Senta perto da palavra que o trono vai ser revelado a você. Senta perto da palavra que ninguém te engana. Minha avó estava passando muita fome lá com meu pai. Ela já era mulher crente. Tinha tido seu primeiro filho de cesariana, porque o anjo disse para ela assim, dessa vez vá para um lugar onde há recurso. No tempo em que parir de cesariana era quase pecado. E a minha avó foi pro hospital e chegou lá. Meu pai tinha 2 circulares de cordão com nó de gravata. E iam morrer os dois de fato, se Deus não tivesse falado com ela. Quando ela chegou em casa, eles estavam numa situação muito difícil. Tinha uma irmã na igreja que tinha uma receita de canjiquinha. A irmã fazia canjiquinha na feira para vender. Ela viu aquela irmã tão bondosa, tão querida, e disse, irmã, a senhora sabe fazer canjiquinha, a senhora podia me dar receita para eu também fazer, porque é uma coisa tão baratinha de fazer. A irmã olhou para ela e falou, não vou te dar, que você vai ser minha concorrente na feira. Ela foi para casa arrasada. E foi chorar na cama, que é lugar quente, aos pés do Senhor, né? E falou, Jesus, eu só tenho 1 saco de fubá dentro do meu armário. A irmã não quer me dar receita. Mas o Senhor tem a receita aí no céu, não tem? Ai, ai, ai. Deus falou com ela, vai pro fogão que eu vou te dizendo.